Copiado, Mike Eco Delta. Está autorizado a alinhar e manter a missão em ponto para a decolagem. 386, Bono 075. De decolagem 10. Está autorizado a decolagem da 10, Bono 649. Tem a frequência do solo, Alfa Victor Juliette. Acionamento Alfa Victor Juliette. Da Juliette, Bono 925. Alfa Victor Juliette confirma o PAT, PAT 4. Da Juliette, 925. 925, aguardante da Juliette, por gentileza. Gente, é da Juliette, 925. E o último chamou o solo? Essa era 5957. Você era 5957 via Alfa, reportante da Taxi Delta. Boa tarde, livre pouso no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Livre pouso, voo no 0, 75, no 0. Voo no 649, decolou aos 1 no 2, com controle agora na frequência 1208. Oh, decola pista 1 no 7, com curva pela esquerda. Aciona 01 no 36, com controle em 120, decimal 8. O Juliette Tango Zulu. Controle, boa, Bono 649, decolou no seu escudo. 649, boa tarde, contato radar, sobe 240, saída da EL. Ok, 247 da EL, Bono 649. Tá, mantenha a Delta ou Força Aérea, por gentileza. Juliette Tango Zulu, cotejamento correto para acionamento e táxi, chama a torre. Juliette Tango Zulu, no passe 5, livre sinal, chama em táxi. Então, Juliette para o táxi, chama a torre 18-6. Patrono no 8, pronto, táxi tem 107 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Campinas. No 8, via Índia, 1012, 18,5 para a espera. Índia, 1012, 18,5 para a espera, 41, 18. 925, faz o azul, Juliette, portão 1. Gente, faz o azul para 01, na 10, hein? Alô, Salvador, muito bom dia. Trip 5219, ciente da Vitor, autorização para conquista. Eu tô trip. O... É 5489, conquista. 1155 no momento, cruza 190 para 340. 3155, chama centro. 1251, alterna 13325, bom voo. 1251-1-3325. Afirma. Segurado, senhor. Juliette, autorizado o táxi até o ponto esperado 17, porta pronto no ingresso. Tá, era autorizado, cruzamento a pista no zero. Decolado, tem que estar tirando o cruzamento. 7, atenta à esteira de turbulência da aeronave que cruzou a o eixo da pista 1735. Confirme que está acionando o solo. Confirmar a frequência de operações para o 5957-1225. 122, decimal 5. 1, 2, 1, decimal 9. 2219, Bono 0. Faz 1000 pés, reporte ingressar no corredor Interlagos. Índia Zulu Eco. Solo, eu vou no 075 de Zona Cisco. No 075, boa tarde, Alfa reportando, seu Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, vou no 075. Oito, boa tarde, pronto, Frontera 10. Azul 418, ali mantém pistão 0. Ali mantém 0, no 8. Ok, tio Juliette Tango Zulu, autorizado táxi até o ponto de espera da táxi Sui Papá, portando pronto para o ingresso, Juliette Tango Zulu. Mike Eco Delta já decolou, 1-7, se autorizado, transfere controle. Mike Eco Delta decolado às 1-7, controle 1-20-8. 1-20-8, grato, Delta. 2000 Duna, 1-0-1-2, triple 5-4-8-8. Controle, boa tarde, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1000 pés, direto Manati, reporte dando CTR. 1000 pés, DCT Manati vai reportar livrando a CTR Delta Grande. Bono 075, vai prosseguir Juliette para o portão 1-1. Juliette, portão 1-1, Bono 075. Tá pronto, 4-1-8. 4-1-8, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, que é negado 1-0 da 2. 1-2, autorizado decolagem, 4-1-8. 2-5, Bono 149, obrigado, boa tarde. Alfa 1755, complete ali acima da torre, 1-1-8-6, bom pouso, bom feriado. Alfa 16.500 para 4.000, grave de chá. No 755, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento em Salvador, 1-20 graus, 1-0-9, check trem. O azul, 4-1-8, decolado aos 2-0, controle em 1-20, decima 8. 2-0-8-4-1-1-8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, por saída da El Passo 1500. 4118, contato radar na decolagem, para 380, saída da El. 380 da El, 4118. Salvador, o voo 1399. Salvador, voo 399. 1399, São Paulo, nós temos aprovado o nível 360, copia? Pronto, cópia. Autorizado, 360 para São Paulo, via Pezulu 16, após segue, confirmando, via Pezulu 10, brise após via Pezulu 16. Decola da 10, a curva é à direita, saída da Leda, brise. Controle e opera em 1208, aciona 5466, cotejo. Tente autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, pela Pezulu 10, brise via Pezulu 16. Colada 10, curva direita, da El Lira Bridge, controle 1208, 5466, transponder, bora 399. 1399, cotejamento correto, quando condição em posicionamento no 07. Chamará no 07, bom, 1399. Ô, solo é o 5729, da web, está com a informação Victor, para confins 360. 5729, autorizado com fins 360, via Pezulu 16, decola 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. O controle opera em 1208, aciona 5463, coteje. Pista no 7, o vento 120 graus, 19 nós, autorizado Juliette Tango Zulu. 4463, aciona. 5463, cotejamento correto, quando o plano some posicionamento no 02. Vai chamar. Obrigado. Seu chamado de pouso em Manduca Leão. Confirme, chama o Whisky Golf Kilo, controle. Chamado de pouso, Whisky Golf Kilo. Índia Zulu Eco, confirma o tipo da aeronave. Charlie Hotel 7 Alfa, Cessna Abre. Sente copiado, Índia Zulu Eco. Salvador, na escuta do TRIP 5219. TRIP 5219, foi verificado no sistema ABT previsto para 1953. Em virtude disso, o plano ainda não chegou para nós. O senhor fez algumas regras modificando o estimado de causa de fora, confirme? Negativa, nenhuma mudança. Então, estamos aguardando o plano. Ok, muito obrigado, senhorita. Salve, Salvador, o voo no 755, liberando a sua escuta. No 755, boa tarde, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1755, tá bom. 455, Whisky, Golf Kilo. Eu não comprei nada pra casa, até a volta. Certo. Juliette Tango Zulu, decolado aos 24, controle 1, 20.8. 208, obrigado. Alfa Victor Juliette, autorizado o ingresso. Repatriado pronto, cabeceira 1-7. Na saída coral. Aguarde. O Bravo India Charlie, chame torre, 18-6, bomboso. 18-6, obrigado, boa. Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem. Sobe uma centena, proa de coral. Entrando na proa de coral, Tango Zulu. Correção, Salvador, papapapa, Bravo India Charlie. India Charlie, prossiga. Passando o marcador externo, baixado travado, pistão a zero. Bravo, India Charlie, deseja pistão no zero ou 1-7? 1-0. Sente, continua a aproximação, guardando autorização para pouso, check trem, vento em Salvador, 1-0 graus, 1-0 nós. Baixa e travou. Pista, decola da 1-0, curva direita, saída árvore, elefa, após direto. 128, controle 55 no 5 transponder, trip 5219, chamará para puxa acionamento. Correção, transponder 5512. 5512, grato. Cotejamento correto, quando o plano sumir pushback acionamento, confirmando pátio 3. Pátio 3, chamará, obrigado, senhorita. Bono 755, na medida do possível, agilizando o táxi para prosseguir via Juliette para o 09. Gente, agilizando Juliette pro 09, vamos no 755. Vai pra trás, pra Ciente, vai ingressar na perna do vento da pista 1-0, o Wind Azul Eco. A aeronave tá na final da 10, da 1-0. O Wind Azul Eco, então, ele se espera no setor, deixando livre o eixo de aproximação 1-0-2-8, 360 pela sua esquerda. Papapá, Bravo, Índia Charlie, vento 1-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso para o 1-0. Autorizado pouso para o 1-0, Bravo, Índia Charlie. C-5488, desça 2000, autorizado final do ILS X-Way para a pista 10, reposto estabilizado, localizador. Juliette, atento à esteira de turbulência do Charlie Lima 30, autorizado a decolagem pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Após a decolagem, curve à direita, ingresse no circuito visual da pista 1-7. Azul 4-1-8, chame Recife, 1-2-5-1, averno 1-3-3-2-5, bom voo. 2-5-1-3-3-2-5, boa tarde. Alô, Salvador, Gol 1077 para Copacabana. Galeão autorizado nível 360, via pêssego 1-0, decola 1-0, curva direita, saída da Leda Brite. O controle Salvador opera em 1-2-0-8, aciona 5471 no cotejo. 3-0 está autorizado, outro Zulu 1-0, decola da 1-0, curva direita, saída da Leda Brite. 1-2-0-8 é o controle 5471 no transponder. 1-0-7-7-1. Correto, Gol, quando pronto, chama em posicionamento no 06. Chama lá para o posicionamento no 06. Fala, Salvador, Papapava, Bravo, India Charlie, boa tarde. Boa tarde, Bravo, India Charlie, vai prosseguir para que pátio? Da Aerostar. Copiado, na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. C20, Guarulhos. Via Índia em Alfa, ponto Espera Torre, 186, acionado, ajustado 1-0-1-2. Mini 12, 186, para o ponto de 1-0, autorizado 179 web. Bravo, Índia, Charles, Juliette, prossegue táxi via Pátio Lima, Mike, e me chame na Quebec para transferência para a Torre. Chamarei na Quebec, Bravo, Índia, Charles. Salvador, acionei a 6314, portão 5, pushback acionamento. Alcinar 6314, coordenem o livre de solo após a passagem da aeronave à sua retaguarda, está livre push e acionamento no 5, me chamando para o táxi, após a passagem. Após a passagem da aeronave à retaguarda, está autorizado, chamar o táxi, 6314. Salvador, boa tarde, Golo 925, centro da informação ISC. Autorização Brasília 360. Autorizado Brasília 360, via Pêssego 1-7, decola da 1-0. A curva é à direita, saída, Arbor, Elefa. Controle e opera em 1-2-0-8, aciona 5503, Cotegi. Cotegi, Jorge. Alfa Victor Juliette, reporta o eixo 1-0-2-8, livre. Será hoje livre ou é possível? 5-7-9, pode esperar dar uma zela. Gol 925, quando pronto, chame em posicionamento, confirma o gate. 01. 01, sim. 29, ponto, espera dar uma zela. Webjet 5729, mantém ponto, espera por gente. Mantém a chave. Índia Azul Eco. Autorizado o cruzamento da cabeceira 35. Está visual com tráfego no circuito de visual da pista 17? Não está autorizado o cruzamento da cabeceira 35, Zulu Eco. Alfa Victor Juliette. Autorizado, base pela direita. Correção. Mantenha o circuito visual, reporte para girar base. Você quer na ideia de base, atividade? Ciente, Alfa Victor Juliette. Trip 5488, estabilizado no NLS da 1-0. 5488, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ciente, Trip 5488. Web 5729, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Quem negar 1-0, 1-2. Alinha e decola, 57 é a nave da Web. Ideia de base, já passou a Web 5728. Alfa Victor Juliette, continue aguardando para girar base, Alfa Victor Juliette. Aguardando para girar base, Alfa Victor Juliette. Cinco, quatro, oito, oito, informa o tráfego afastando perna contra o vento da pista 1-7, circuito visual, o tráfego de pequeno porte, Charlie 1-5-0, não interfere com a sua aproximação pista 1-0. Sente teu tráfego visual, trip 5488, passou o externo baixado e travado. Ô, 5729, além decola? Além decola, 5729, vento 1-1-0 graus, 1-1-1 nós, correção, 1-0 nós. Ok, iniciando 5729. No mais, desconecte tudo, por favor, sinal à esquerda. Ok. Um abraço. Autorizado, 360 aguardando pista livre, Alfa Victor Juliette. 360, Alfa Victor Juliette. 241. Azul é controle 120, decimal 8. Cópia. Afirmo, tá pronto, cópia, o 5241 da Cente da Whisky. Autorizado, Montes Claros 200, conforme a rota do plano. Decola 1-0 com curva direita, saída, arbol, elefa, após direto. Controle e opere 1208, aciona 5502, coteje. 200, autorizado, decola da 1-0, curva na direita, saída, arbor, transição, elefa. Aciona 5502, controle 1208, 5241, 30. Colégio, quando pronto, chama em posicionamento, faz 3. Chamaremos. Paulo, Bravo India Charlie, Quebec para o cruzamento. Bravo India Charlie, agora com a torre, na frequência 1186, para o cruzamento é o Pat 5. 186. Pronto, táxi, Xané 6314, POB 1033, autonomia de 3 horas e 10, alternado Recife. Autorizado o táxi, Apache, India e Alfa, ponto espera com a torre, frequência 1186, estado 1012-6314, Oceaner, bom voo. India Alfa, ponto espera 186, Oceaner 6314. São Salvador, Tante 217. São 3217, com fim 360, pronto, cópia. Atenção, copio. Autorizado 360 para Confins, via para o voo 6, decola 1-0. Curva direita, saída da EOLE da Bridge, controle e opera em 1208, aciona 5464, coteje. 208. 5729, controle em 120, decimal 8, decolado aos 33. Obrigado, abraço. Contor 128, transponde 5464. Correto, 3217. Quando pronto, foi em posicionamento, confirmo gate. 1-0. 1-0, sim. Tá 5488 no solo aos 35, livre a pista pela Taxi Eco, frequência do solo em 1-1-9. 5488, livra a direita um solo 219. Salvador, boa tarde, o trip 5488. Do 488, boa tarde, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, o 5488. Salvador, Oceania 6314, ponto 010, pronto. 6314, autorizado, alinha e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Pista 10, autorizado, decolagem. Autorizado, alinha e decolar, 10, Oceania 6314. Copiado, prossegue então via Pátio Engenho Alfa, ponto espera com a torre, frequência 186, ajustado 10012, no voo. Victor Juliette, tocou e arremeteu aos 38, autorizado, curva à direita, ingressa no circuito visual da 17, aguardando para girar a base o Alfa Victor Juliette. Autorizado, curva à direita, para Fernando Vento da 17, aguardando para girar a base o Alfa Victor Juliette. Aguardando para girar a base o Alfa Victor Juliette. Aguardando para girar a base o Alfa Victor Juliette. Web 5729, chame Recife 1251, alterna no 3325, bom voo, bom feriado. 251, 3325, uma batalha pra você. Chame 6314, decolado aos 39, controle 120, decimal 8. 208, chame 6314, batalha. Salvador, é o Mike of Mike. Mike of Mike, prossiga. Ok, meu Simões Filho para Salvador, tá mantendo 510, tá já 8 milhas fora. Chame Torre, 18.6, bom pouso, Mike of Mike. Ai, graças. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6314, cruzando agora 2 mil pés no perfil da Momo Fox. No 4 contato radar, só 340 saída Momo. 340 na Momo, Xenia 6314. Gente, Alfa Victor Juliette, reporta para iniciar a manobra, Alfa Victor Juliette. Repetir para iniciar a manobra, Alfa Victor Juliette. Em Iron Ribeirão. Mike of Mike. Mike, Golf, Mike, prossiga. Espera, dando zero, pronto. Mike, Golf, Mike, para cópia, solo 121, decimal 9. O 1399, chamou a torre? Afirma o ponto de espera, dando zero, pronto. 1399, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Que negão na 0, 12. Tente, ali decolando no zero, voo na 399. Torre, o Mike Wolf Mike tá na final da 17. Mike Wolf Mike na final da 17? Ciente. O Mike Wolf Mike da presente tem condições de aproximar direto para o pátio 5, sem interferência de coste de aproximação da 10, da 17? Afirmo. Mike Wolf Mike, confirme a procedência do seu voo. Simões Filho? Sim, Mike Golf, Mike Vento, estou em Salvador.